fanqueira pra cantar com a gente. Fanal, fama é bom. Não sei ler nem escrever, mas gosto muito de você. Anal, fama é bom. Não sei ler nem escrever, mas gosto muito de você. Não estudei, não cheirei cola, eu só queria jogar bola. Zoar com as meninas na saída da escola. Na quadra eu dançava e a galera se animava. Tudo que eu queria era a gatinha que eu amava. Anal, fama é bom. Não sei ler nem escrever, mas gosto muito de você. Anal, fama é bom. Não sei ler nem escrever, mas gosto muito de você. Vacilei, mas não pude escrever a carta que eu sonhei. Brincar com as palavras que saíam da minha boca era uma solução, uma saída muito louca. Anal, fama é bom. Não sei ler nem escrever, mas gosto muito de você. Anal, fama é bom. Não sei ler nem escrever, mas gosto muito de você. Dizia, tudo que eu falava ele riscava e escrevia. Talvez ele entregasse pra sua gata algum dia, se aproveitando da minha poesia. Anal, fama é bom. Não sei ler nem escrever, mas gosto muito de você. Anal, fama é bom. Não sei ler nem escrever, mas gosto muito de você. Apaixonava pela mesma gata que eu amava. A mina indignada um dia reclamou: peraí, meu camarada, essa carta já chegou. Anal,